Eu vim pra bater de frente contra os dementes. Eu vim pra mostrar pra vocês que aqui é diferente. Ô neguinho, o som que ecoa e bate forte os falantes. Entra desordem, o desespero somando entre os gigantes. Eu vim denunciarem podridão no Brasil. Corrupção política, gem a mil. Cê não viu? Não paga de surdo. Escuta, se você é só mais um, então veste a carapuça. A vida tá mó zica, né? Vários no sufoco, pagando mó veneno enquanto os vermes enchem o bolso. Mentes maléficas no ar propago a guerra. Bomba de gás e tudo que é demais mal gera. Imagina, se nós fraquejar, o bicho pega. Sem trégua, aí já era a vez do poeta. Momento bons, falta ruins, temos de sobra. Batendo na mesma tecla, o ser humano não se toca. De um lado é fofoca, de outro é falsas histórias. TV que se alimenta de sangue carioca. Tá tudo zica, ruim, já não me sinto bem. No país assim eu não vou ser mais um, nem vem. A vida tá mó zica desse lado de cá. Tá muito zica, melhor se cuidar, moleque. Só se vê guerra, mas guerra, pobreza, miséria, pedido de socorro foi negado, já era. A vida tá mó zica desse lado de cá. Tá muito zica, melhor se cuidar, moleque. Só se vê guerra, mas guerra, pobreza, miséria, pedido de socorro foi negado, já era. Vejo destruição, caos, tumulto, falência, a potência, o país tá de luto. África do Sul, Brasil, todos iguais, no desprezo e no abandono, cada vez caindo mais. Progresso sem a ordem, tá difícil, né, tio? Cadê a liberdade? Meus direitos sumiu. É só cadeia, Febem, isso ajuda alguém? Escola do crime, no Brasil é o que mais tem. Os Bin Laden meio ao campo, ingressado na batalha, sem temer, sem recuar, derrotando os pelotão de farda. Cadê você aí, que fala alto, curte os versos que eu transmito? Sente a dor do palhaço. A vida tá mó zica desse lado de cá. Tá muito zica, melhor se cuidar, moleque. Só se vê guerra, mas guerra, pobreza, miséria, pedido de socorro foi negado, já era. Vida tá mó zica desse lado de cá. Tá muito zica, melhor se cuidar, moleque. Só se vê guerra, mas guerra, pobreza, miséria, pedido de socorro foi negado, já era. Me sinto mal, mas contudo não vejo saída. Tá triste o mundo, obscuro, agoniza a vida. Quero a paz, mas não sei como encontrar. Quero alegria, mas olha e só vejo miséria. Chuva de lágrimas e faces que param no tempo. Passo a passo a caminho do abismo. Vai vendo lindo ar que polui, te matando aos poucos. Doenças que surgem e passar de corpo em corpo. Tá tudo doido, cenário cabuloso, esquisito assim. Me sinto no desconforto, encontrar o amor. Aí, tá bem difícil, olha só. O mundo tá agressivo. A vida tá mó zica desse lado de cá. Tá muito zica, melhor se cuidar, moleque. Só se vê guerra, mas guerra, pobreza, miséria, pedido de socorro foi negado, já era. A vida tá mó zica desse lado de cá. Tá muito zica, melhor se cuidar, moleque. Só se vê guerra, mas guerra, pobreza, miséria, pedido de socorro foi negado, já era.